Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Number one, Grilão, é nóis. Ah, só que é minha vida. Ah, sou um MC, também um super-homem, reinando na quebrada, quem que é meu codinome? Poderoso da cena, eu sou leão e tenho fome. Eu não sou o rude, mas tá tudo no meu nome. Sou um diamante, na lama do mundão. Eu sigo camuflado no meio da multidão. Cuidado com o que fala, aqui não tem perdão. Olha no meu olho, cê sabe minha intenção. Faço com emoção, sem interpretação. Então, MTV ligou, porque é de coração. Eu vejo o gangsta, hoje amolecendo. Quem tem medo de arriscar, vai acabar morrendo. Sou ousado no que falo, por isso vou vencendo. Está tão crítico o rap, não sabe o que tá dizendo. Se o rap tá em crise, me chame, eu tô aqui. Ninguém nunca entende a profissão de MC. Sem carteira assinada, sem mic não sou nada. Busco de um em um, eu tô seguindo minha jornada. Mas nego, não se atreva, entra no meu caminho. Eu tenho os meus contatos, mas prefiro ir sozinho. Com fone de ouvido, nas ruas do centrão. Milionário de carrão, eu prefiro a multidão. Imaginando mil fita na Avenida São João. A rapa rola o back, trilha sonora é rap. Shang King tá na track e sozinho eu dou o rec. Gravando minha vida, eu tô focado, eu tô sem tempo. Estúdio é minha casa e a cabine é meu templo. Sou independente porque eu não tenho team. Nunca me pergunte, pois eu acredito sim. Eu chapo os piratinha e eu vendo de mão em mão. Circula na BF, também lá no Capão. Eu colo na humildade, mas eu mostro a qualidade. Nas ruas da cidade eu tenho força de vontade. Tô aonde tô, porque eu suporto a dor. Eu aposto alto, pago o preço que for. O jogo é louco, sou mais louco jogador. Sou meio louco, meio samba, meio rap, meio bamba. De chinelo, vou de Nike, cê é boliche, é strike. Pedra sobre pedra, essa é a minha luta. Profissão, MC, fala do filha da puta. Profissão, MC, minha profissão. Profissão, MC, minha profissão. Deixar o mic na mão de quem conhece. Sabedoria em cada verso é o Grilão HZL. Raízes africanas levam minha negritude. Lugueta, vida é triste, Califórnia é Hollywood. Minha trajetória foi cruel, mas eu não desisti. O mundo é meu, Tony Montana, Scarface. Não entrei no jogo pra perder, cê tá ligado. Se a forma sai vazado, quem tem fim na obra errado. Música da alma, conteúdo lírico. Razão do coração que pode mudar seu sentido. Não é só os mic, aquela jorda, os boné. Tudo isso é passageiro, mas não compra minha fé. Quem disse pra você que MC tem que ser duro? Ter nome não sustenta, não alimenta os barrigudo. Jogador tem garra, tem amor pelo que faz. Visto a camisa 10 no rap contra Satanás. Profissão, MC, minha profissão. Profissão, MC, minha profissão. Profissão, MC, minha profissão. Profissão, MC, minha profissão. Tá ligado, rapaz? Sem carteira assinada. De graça, Grilão.